más garbanzos. Sossego 1994. Ah, coordenação Maceió, 5-0. Vamos para a moto, por favor. Volvo 994, autorizado Maceió, nível de voo 350 via Upper Whisky 58, após Orago, após direto Maceió. Pistão no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle 119 decimal 8, transponder 5465. Bom, no 994, cotejamento correto, tem um ponto para pushback acionamento. Bom, no 714, livre push, tem um ponto para ataque. No 805, chame Recife, 1245, acertando 1265. 226 está na posição número 7, pushback para mais. Então, 3226, número 2, para no setor, aguarde pushback. Na sua escuta, aguarde. Aguarde cópia. É a previsão da saída? Arruma 606, sua saída será Pucas e Par. Tá, pode ligar. Pucas e Par, gol 1606. Pucas e Par, pode ligar. 1606, Pucas e Par, Zulu, Índia, Papá, Alfa, Romeo. Amizade. A aeronave número 1 no setor aqui da posição 7, por favor. Chamando no 7, confirme. É o TAM 3226. Você não tá no portão 4, não? Ah, tava no 7 aqui, o 7. Tá escrito 7 aqui, deve ser 7, né? Ah, então a infraero deu uma bizonhada, mas tudo bem. Portão 7, então tá livre. Puxa, sonar, chama o táxi. Camarada, obrigado. Restrições de altitude e velocidade de estado são 3.1.7.0. Corre bom no 7 no 4 para o táxi, segunda, 7-3 a bordo, 2 horas de autonomia, alterna em cima. Voo 17, 14 autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento 120 graus, 05 longe. Gente, diz alinhar e decolar, pista 10, voo 17, 14. Aeroporto aberto estacionamento, voo 1994. Posição 4. Voo 1994, aguarde pushback. Quase não. Bom, o Torres, é 3226 para o site, com 89 a bordo, 250 a conta. Então, 3226 autorizado o táxi até o ponto 0 da pista 10. Até o ponto 0 da 10, rapaz. Bom, 994 após o arboio 310, datão autorizado inicial 319, correção. Autorizado inicial putback, sempre para táxi. Olha, pode seguir, pode botar, vou 994. Boa noite, espero a identificação, a chegada é a Mari, deve ser 4 mil pés, ajustado de capuz. No 714, decolagem 38, semi controle 119, decimal 8. Controle 9, decimal 8, boa noite, no 714. Sala 3226, autorizado a alinhar e manter cabeceira 10. Alinha e manter 190, 3226. Giro 60, Coduna, you should be flying now 045. Probably because of our inertial navigation, it's not too precise of GPS. But alright, we're flying 054 just a little bit. It's probably deviation from the instrument. Because if you keep this deviation, you're gonna be 3 miles from the threshold. Alright, we're actually visual and we expect the instrument to get... We had navigation accurate again. Just wait like 1-2 minutes. Yeah, now it's now heading here to the optimizer. Alright, thank you. Controle Salvador, boa noite, gol 1-7-4. 1-7-4, muito boa noite, está sob contato radar, subiu 230. A saída Pucajama, DCT da presente Prodijama. Tenente, para deixar já para de Jambo, gol, gol no 3 no 4. Quando está pronto para o curso, está na mesa. Gol no 606, aguarde para o Chibec, número 2 no setor. Guardamos o Chibec, gol no 606. Salvador, o gol 1994, 148, após 2 horas e 15, alterna o Salvador, acabamos de passar. Gol 1994, autorizado o TEPS até o ponto de estrada, pistão 10. Salvador, 3226, autorizado decolagem, pistão 10, vento 140 graus, 049. Decolagem, 10, até o 3. You are now, you intercept 1 mile before the outer marker, you are clear to descend to 1,700 feet, NH1014, report established on the localizer, check your landing gear. Gear is down locked, we report the localizer, and 1014 left 5899. Controle de Salvador, Cordial, Jotan 3226. Jotan 3226, está sob contato radar, Fabel 370, saída Pucajamo Zipá. Pucajamo Zipá, Fabel 370, está 3220. Jotan 3170, desce a 2000 pés, ajustado 1014, tarifa da restrição de equitape, autorizado sinal LFT, reporte estabilizado. 2014, livre das restrições, reportará estabilizado, está 3170. Do 4178, livre da restrição de altitude em ITAP, desce para 3000 pés, ajustado 1014. Web 5899, on the localizer 1010. WebJet 5899, complete final contact tower 118, decimal 6. 186, thank you ma'am, and good night, 5899. Bye. Tower Web 5899, and we have gears down locked on the ILS X-ray 10. WJET 5899, check landing gear, clear to land runway 10, wind 160 degrees, 0803 knots. 16003 knots, gears down locked, clear to land runway 10, Web 5899. 1268. Você confirmando com a inteligência da mensagem? Frequência frequências do centro Recife, 125.45, 125.45, alternando 126.85, 126.85. Chame agora setor norte Recife. Tá, centro 125.45, alternando 2685, o gol no 714, boa noite. Boa noite, bom gol. Obrigado. Autorizado Futebec, você não tem para ataque. Para o puxa, será mesmo, bom, 606. Aguarde cópia. Ainda será Momo, prova, trip 5317. Jet 5899 no solo 46. Subject 5899, on the ground at 47, turning right 6, clear descent via Alpha Q 8.3, gate 08. Alright, we are leaving to the right via Alpha Kilo 8.3, gate 08, 5899. Go on 8.9, prospect, and I'm João 1896, livre, acionamento, estamos prontos para ataques. Camarão, 1994, autorizado, decolagem, pistão no 0, vento 160, grau 03, nós. Autorizado, decolagem, bolo 9, nós. Estamos 2170, ILS. Estamos 3170, continua a aproximação, aguarde pista livre. Guardando, só 3170. O limite será assim que o senhor passar o nível de voo 240. Em caso de falha no 240, o senhor reassume na proa de Cibar. Direita 080, se falha comunicações ao passar o nível 240, eu vou passar o Cibar e interceptar o dia 3226. Azul 4178, desce para 2000 pés, ajuste 1014, livre final LFP, reposta estabilizada. Objeto 6746, desce para 3.000 pés, ajustado 1014. 3.014, 4.000, copiado. Da 3226, somente para informação, tráfego que é motivo de sua restrição, está agora na posição de 11 horas, 12 milhas, no rumo nordeste, nivelado no 230, o aeronave da Gol com 2, com 309 graus de pico. Aviso alto. 3226, chame agora Recife, no 2545, contestando no 2685. 2545, alternativa 2085, 3226. 98, voo na 994, vamos continuar. Tana 3170, autorizado pouso, pistão no 0, vento 150, grau 02, nós. Eu pouso no 0, Tana 3, voo no 70. Trip 5317, pronto para a cópia? Moro táxi, com o POB de 73. Autonomia 4 horas e 45 minutos, alterna Fortaleza. Propuca, Jean Maracaju, na 994. 73. Ciente autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 10. Livre táxi até o ponto de espera da 10, voo no 6, 06. Sim, é só confirmando, é 1973 ou 73? 73, 73, tá? Gente, gol, 606. É. Afirmativa, aguarde cópia, trip 5317. Rocha me surge no 8612. 8612, 8612. Salvador, boa noite, Azul 4178, marcado na base, uma milha para o certo. Azul 4178, boa noite, aguarde pista livre. Olha. Mantenha a posição. Ter posição, Boromia 06. Tá, 3170 no Sol 51, no Lívia direito, autorizado táxi via Alfa. Reporta na Juliette. Alfa, reporta na Juliette, na 3170. Azul 4178, autorizado pouso, pistão no 0, vento 140 graus, 032. Ele pouso no 0, azul 4178. Gol 1606, visual coordenado na final da 10. Afirmo. Gol 1606, após o pouso da Embraer, 190 da Azul, autorizado alinhar e manter cabeceira 10. Pouso por 09, está autorizado alinhar e manter, gol 1606. Controle. Siga. Presente pro de Maceió. Maceió, 994. Tipo 5317 autorizado, Belém, nível de voo 380, via UPZU 41. Pistão no 0, curva esquerda, saída Momo, Trova. Tango Romeu, Oscar, Vitor Alfa. Controle 119.8, transponder 5472. Chamo Centro Recife, 125 decimal 45, boa noite, bom voo. Contrabaixo. Gol 1896, autorizado táxi até o ponto de espera da pistão 10. Após o WebGest liberar o setor, correção, após o 737 da Gol liberar o setor, está livre o ingresso para a ponte 07-3170. 07-3170. O Gol 1606, agiliza manobras, aguarde a pista liberada para decolagem imediata, ok? O Gol 1606 está iniciando autorizado a ganhar, né? Você tem uma aeronave na final aqui? Tem sim, tem na final. Tem condições de decolagem imediata assim que liberar a pista? Confirme. Afirmo. O azul 4178, seu solo foi 54, libera a direita, agilizando, chame pista livre. Vai liberar a direita, chama a pista livre. O 6746, continua a aproximação, aguarde pista livre. O grito aeronave da Gol vai iniciar a decolagem imediata. Positivo, 6746. O número 606 livre de decolar, 180 graus, 029. Livre de decolagem, o número 606. 5317 tá livre, chama para o táxi. Web 6746, vai fazer o 360, senhor, não vai dar não. Pode ser? Não. Tá, faça uma órbita, ok? Pela esquerda. Pela esquerda agora uma órbita. Você pode interceptar no final. Ok, pela esquerda. Decolado 55, chame o controle em 1935. 1935, Goronomia, 06. Azul 4178, 5655 foi o solo, táxi autorizado via Alfa, chame e mantenha a posição antes da Juliette. Controle Salvador, é o Gol 9606? Gol 9606, boa noite, está sob contato radar. Sobe ao 390, sai da Puca Jamuzipar. Subindo para o 390 na Puca Zipar, Gol 9606. B6746, complete a órbita, autorizado o pouso, vento 170 graus, 04 nós, pista 10. Gente, livre pouso, copiado. B4178, mantém a posição, ok? Mantém a posição. Após o 37 da web na curta, alinhar e manter. 896.